Pokémon Stage. Pokémon Stage eu tava jogando. Watch é o único lugar que você pode fazer piada de um catástrofe internacional. Pokémon Stage eu achava de muito mais legal do que as tretas ficar fazendo os minigames lá, cara. Ah, também... sim, os minigames eram muito bons. Ah, sim, cara, pô, e cara, não dá pra comparar nem com aquele Pokémon, né? Porque aquilo lá era uma ideia. Né, cara? Não, mas o Pokémon Snap era brilhante, cara. Era demais. Ah, você andava no Twitter tirando foto do Pokémon. Eu me divertia muito jogando essa porra, velho. A gente já conversou sobre isso em outro podcast, né, cara? Eu falei que era bom. Era ótimo, velho. Tá, quem mais aí? Posso propor uma parada aqui também? Fala, jogo. Jogo que vocês esperavam pra caralho e broxaram quando jogaram? Olha, cara. Mortal Kombat 4 serve. É, certeza. Ou isso aí já é aos concursos, tá ligado? Esse é o concurso realmente, cara, mas serve. Vai ter que servir. Eu, por exemplo, são os Castlevania, cara. Isso, Castlevania, pronto. Boa, é esse aí. Boa. Lembrou? Tristeza, cara. Ah, eu não jogava Castlevania, cara. Eu não jogava mesmo. Então, sempre caguei. Eu só jogava no Super Nintendo. Nossa, esse foi muito ruim. Eu gostava muito de Castlevania, cara, e aquilo lá deu uma brochada foda, velho. Ué, não, pra mim é um dos dois piores jogos de 3D que eu já vi na minha vida, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim mesmo, velho. Cara, falando em 3D, brochada e minhoca, né? Tinha o The Earth Orm em 3D, cara. Eu nunca joguei esses, velho. Eu também não. Quis ficar com o Super Nintendo na minha. É bom ficar com a memória certa, cara. Mas alguém chegou a jogar o Resident Evil do Resident Evil 2? Não. Não. Era bom pra caralho, porque não tinha loading, né, velho? Cara, não tinha loading, cara, mas os caras pegaram, tipo. Foi a pior renderização daquela imagem de fundo, tá ligado? Não duvido, não duvido. Esse pau port devia ser uma bosta. Cara, era pouco, tipo, do PlayStation, porra, a imagem era mó, tipo, uma bonita, tá ligado? Tinha uma resolução boa. Cara, ali dava pra você ver plenamente que foi colada na imagem. Botaram uma parede visível. E aquele polígono gigante. Cara, eu acho que ali, tipo, aquilo ali faz mais jus aos filmes do Romero, tipo, que é o mais trash que tem, tá ligado? E você falou em Romero, ô Bruno, o Daikatana saiu pro 64, hein, cara? Puta merda! Ai, Katana, jogaço! Deixa eu ver. Procurem, pessoal, Daikatana é ótimo! Nossa, que manda o nome, manda o nome. Ele escreve Daikatana, é Daikatana mesmo, só com K. Ah, tá. Tudo junto. Isso. Mas eu tô tentando achar a imagem. Porra, mas não, nem funciona. Oh, cara. Mas um jogo que é com a cara. O jogo, ele é do mesmo criador do Doom, o Daikatana? Isso, do John Romero, cara. É. Cara, como cara, ele conseguiu isso, cara? Ele disse que era obra-prima dele. Isso, ele passou um tempão preparando essa merda, cara. Bora que foi caríssimo esse jogo. Tentou fazer um hype desgraçado em cima disso, cara. Oh, e a gente vai falar de Superman 64 ou não? Precisa. Não, esse eu acho que a gente tem que falar, dar o prêmio Superman 64 pro pior jogo, entendeu? O pior jogo, é. Esse aí não tem o que falar. Eu posso piorar tudo, posso piorar muito aqui. Tem o Mortal Kombat 4, que já foi. Tem aquele Mortal Kombat de Sub-Zero, tá ligado? Ah, Mythology. Vai ser no PlayStation também. E daí, mas também não tem no 64, não tem? O 4 também saiu no PlayStation. Mas, o do PlayStation ainda é pior porque o loading era enorme, velho. Era hora. Tem o Batman do futuro, tá ligado? Não. E o Mega Man 64. O Mega Man 64 cara, eu gostava. Não, cara. Eu acho que eu sou muito burro pra aquele jogo porque eu não consigo jogar, cara. Eu não vejo sentido, não vejo a lógica do jogo. Eu começo a jogar e falo, cara, o que eu tenho que fazer aqui, tá ligado? Cara, é um labirinto infinito, aquela bosta, cara. Eu sou tipo o Gariba que não passa a segunda fase, cara. A segunda tela do... Filho da puta. Eu era criança quando joguei essa porra. Cara, foda-se, cara. Mas, velho,